cansado. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina no sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto em cima da Salomão. Eu mereço esse troféu. Eu vou para a vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animar. Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar. O pessoal e a galera animar. Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar. Eu tô perdido nas curras de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. A minha sina é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. A minha sina é a força da natureza. Tenho a certeza, vou dar conta desse todo. Eu vou parar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por lá. O pessoal e a galera animar. Quem gostar de comer água tá em brasa me esperar. O pessoal e a galera animada. Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar. Meu parceiro João Gomes. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina no sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto em cima da Salomão. Eu mereço esse troféu. Eu vou lá na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada. Quem gosta de comer água tá em brasa a me esperar. O pessoal e a galera animada. Quem gosta de comer água tá em casa a me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. A minha sina é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. A minha sina é a força da natureza. Tenho a senha e a certeza. Vou dar conta desse todo. Eu vou parar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. O pessoal e a galera animada. E gostar de comer água tá em brasa me esperar. O pessoal e a galera animada. Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar.